tenho domínio sobre a rua, domínio sobre ela. Lá em casa quem manda é a patroa e não favela. Às vezes as coisas mudam, até que ela me escuta. Sussurra em meu ouvido que sou o mago da bruxa. Cê tem que ver como é que é, nós dois no quarto. É uma magia louca, um mundo encantado. Cê tem que ver como é que é, nós dois andando na rua. Eu sou mago, ela é a fada disfarçada de bruxa. Ela é linda, ela é brava, ela é doce, ela é meiga, contagiosa. Ela é bela, eu sou fera e teu jeito sutil, maliciosa. É meu conto de fadas que não tá no livro, mulher formosa. Eu sou o monstro que mordeu a maçã da bruxa. Tenho domínio sobre a rua, domínio sobre ela. Lá em casa quem manda é a patroa e não favela. Cê tem que ver como é que é, nós dois andando na rua. Eu sou mago, ela é a fada disfarçada de bruxa. Tenho domínio sobre a rua, domínio sobre ela. Lá em casa quem manda é a patroa e não favela. Cê tem que ver como é que é, nós dois andando na rua. Eu sou mago, ela é a fada disfarçada de bruxa. Abracadabra, pum. Ei, vê me quer, mal me quer. A bruxinha que eu tenho lá em casa é do bem, e não bruxa de Blair. Alakazam, pum. Caí na magia, provei do doce veneno da minha fada madrinha. Às vezes ela é insegura, se acha uma bruxa, mas tudo muda depois que ela me faz essa pergunta. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, você. Tenho domínio sobre a rua, domínio sobre ela. Lá em casa quem manda é a patroa e não favela. Cê tem que ver como é que é, nós dois andando na rua. Eu sou mago, ela é a fada disfarçada de bruxa. Tenho domínio sobre a rua, domínio sobre ela. Lá em casa quem manda é a patroa e não favela. Cê tem que ver como é que é, nós dois andando na rua. Eu sou mago, ela é a fada disfarçada de bruxa.